no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. As fotos são enquadramentos da realidade. Tenha uma câmera em mãos, pressione o disparador e... você terá um registro. Não é incrível? E se eu te contar que a fotografia pode ser um documento muito importante? É isso aí. Deixa eu te dar um exemplo. O Arquivo Fotográfico do IFAC, Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, é muito importante para a preservação da história dos ouropretanos. Entre as imagens, o acervo mais significativo pertence a Luiz Fontana, principal fotógrafo de Ouro Preto do século XX. Está imaginando aí quanta história carregam esses registros? Rogério Costa, o responsável pelo arquivo do IFAC, nos conta mais sobre a composição do acervo. O acervo fotográfico é composto de negativos, fotografias e equipamentos fotográficos, sendo que parte deste material já se encontra organizado e disponível para consulta. E outra parte faz parte da reserva e necessita de organização para que possa ser disponibilizado. O arquivo fotográfico do IFAC guarda cerca de 10 mil imagens entre negativos e fotografias, sendo que 1.146 fotografias são do fotógrafo Luiz Fontana. O arquivo fotográfico é parte do projeto Transformações Urbanas e Arquitetônicas, criado em 1983. O acervo é importante porque, além de guardar as fotos, todas as suas informações complementares são sistematizadas e organizadas. Esse arranjo dos dados possibilita que as fotos se tornem, então, documentos catalogados. Quais são essas informações? Rogério nos explica isso e o objetivo do projeto. No caso do arquivo fotográfico do IFAC, as informações são principalmente da arquitetura urbana da cidade de Ouro Preto e suas manifestações cívicas e religiosas. O projeto tem como objetivo construir caminhos possíveis para a guarda e conservação do acervo, assim como torná-las disponíveis à consulta para pesquisadores e toda a comunidade. Atualmente, dois bolsistas participam do arquivo em dois projetos distintos. Rostos de Ouro Preto, o acervo Luiz Gustavo, que está sendo higienizado e catalogado, e Ouro Preto através de fotografias, o acervo Luiz Fontana, em que há um esforço para disponibilizá-lo agora pela web. E aí, deu aquela curiosidade em espiar pelo acervo e saber como era Ouro Preto antigamente? Agende a sua visita pelo 3559-1938 ou presencialmente, na Rua Coronel Alves, 55 Centro, Ouro Preto. Eu sou Evelyn Ramos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.